E aí, compadre, vamos começar o trabalho de base? Claro, já estou no batente. Hoje vamos pegar pesado. Olha a boia fria aí, gente. Vinha cá, seu carpinteiro, serra, serra, marceneiro. É com quatro paus que se faz uma cadeira. É na madeira, é na madeira, é na madeira. Devagar, é na madeira, é na madeira, é na madeira. Aí não, é na madeira, é na madeira, é na madeira. É na madeira, é na madeira, é na madeira. Um padre sargento vai chamar toda a patente. Quero ver, cabo tenente, quero ver você fazer. Direita vou ver, esquerda vou ver. Direita vou ver, atenção, pelotão! Sentido! Sentido! Liga pra dentro, perde um pra fora. Chama o pedreiro marreteiro. Quebra, Renatinho. Quebra que quebra que quebra, quebra que quebra que quebra, quebra que quebra que quebra, quebra. Quebra que quebra que quebra, quebra que quebra que quebra, quebra que quebra que quebra, quebra. Aí vem a enfermeira, vem maneira, vem fazer examinar. E ela vem bailando. Arriba! Ela vem na salsa. Ela vem bailando. Arriba! Ela vem na salsa. E ela pega na cabeça e o dodói passa. E o dodói passa, e o dodói passa. E ela pega na cintura e o dodói passa. E o dodói passa, e o dodói passa. E ela pega no joelho e o dodói passa. E o dodói passa, e o dodói passa. Vamos embora! Vem bombeira, vem apagar o fogo. Vem bombeira, vem com a escadinha, dá uma subidinha. Dá uma subidinha, dá uma subidinha. Abre a torneirinha, tira a mangueirinha. Mexe, bombeirinha, apaga o fogo aí. Molha essa galera, molha essa galera. Molha essa galera, essa galera, essa galera. Molha essa galera, molha essa galera. Molha essa galera, essa galera, essa galera. Minha bombeirinha, vem apagar o fogo do meu coração. O carpinteiro é na madeira, é na madeira. É na madeira, é na madeira, é na madeira. E o sargento. Direita vou ver, esquerda vou ver, direita vou ver. Sentido! O pedreiro marreteiro. Quebra que quebra que quebra, quebra que quebra que quebra, quebra que quebra que quebra, quebra. Enfermeira, e ela pega na cabeça e o dodói passa. E o dodói passa, e o dodói passa. E ela pega na cintura e o dodói passa. E o dodói passa, e o dodói passa. Chama a bombeirinha, pega a escadinha. Dá uma subidinha, dá uma subidinha. Dá uma subidinha, dá uma subidinha. Dá uma subidinha, dá uma subidinha. Subiu danada.